Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Trans, uma sessão de audio-hipnose, sempre na Radar. Primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano. A última meia hora é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Um dos destaques da sessão de hoje pertence a Illuvium. Vamos passar os dois temas de Pedals, Petals na íntegra. Nesta primeira metade, vamos rodar Pedals. Esta edição está incluída nas séries de 10 polegadas, um lançamento da editora de Cameron Crowe, ele que para além dos filmes se dedica à música, Illuvium, um produto de um originário de Portland, Matthew Robert Cooper. Extraordinários e muito melodiosos estes dois temas, começamos o entranse de hoje com Pedals. Boa noite, bem-vindos. Dois temas longos, ambiente, hipnóticos, no início do Em Transe de hoje. Primeiro Pedals para Illuvium, depois, pela segunda vez, Amongst Myself. Pertence a um nomeado compositor australiano, faz música para filmes e outros produtos. Chama-se Steve Roberts, edição 2014, The Past is Another Country. Rodámos o tema-título e seguimos com mais um dos melhores discos do ano passado. Regresso de Tim Diagram, o britânico, com Maps and Diagrams, uma fusão de música eletroacústica, tudo em Illuvium. Continuamos com o Em Transe de hoje, a rodar o tema Orne Blant. copy human beings in every way except their emotions. The designers reckon that after a few years, they might develop their own emotional responses. Hate, love, fear, anger, envy. So they built in a fail-safe device. Which is what? For your lifespan. Thank you. altura de encerrarmos esta primeira meia hora do Em Transe e vamos fazê-lo em português. Rapaz improvisado a chegar-nos de Pombal, ele também vai fazendo música com os Sinistetes Albinos e Miss Cat, estes dois projetos mais ligados ao formato canção. Em Monoceros, o disco que aí vem, inspira-se na obra cinematográfica Blade Runner e na constelação Monoceros e faz uma espécie de tentativa para uma banda sonora alternativa à de Vangelis, ele que foi o responsável pelo som de Blade Runner. De facto, Monoceros tem uma atmosfera muito imagética e cinemática. A prová-lo no final destes 30 minutos iniciais de Seagull Nebula por Rapaz Improvisado. Passamos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Do it to my sound falling on my eardrums, triggering thoughts in my mind. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a contar com o sexto volume da compilação da Erased Tapes, que mostra parte do roster da etiqueta londrina, que inclui nomes como Douglas Dare, Rival Consoles, Lubomir Melnik e a dupla Greg Haynes e Peter Broderick, eles que se apresentam com o curioso nome Greg Gives Peter Space. Entretanto, ficamos com o projeto Illuvium, de Matthew Cooper. Ele que aqui lança mais um episódio, por assim dizer, da série de 10 polegadas da editora Vinyl Films, do realizador Cameron Crowe. Ouvimos ainda pela mão do Ricardo Mariano, na primeira parte do programa de hoje, Pedals. Ouvimos agora Petals. A segunda parte desta emissão de Em Trance contou então com Greg Gives Peter Space, o sexto volume da compilação da Erased Tapes. Diversos nomes incluídos, tais como Douglas Dare, Lubomir Melnick, entre outros. Depois, o projeto Illuvium de Matthew Cooper, uma edição para a Vinyl Records do realizador Cameron Crowe, uma série de lançamentos que inclui, entre outros, Mark Kozelek. Ainda o trabalho da compositora canadiana Maxime Corbeil-Perron, que com Catharsis reúne uma série de temas compostos ao longo dos últimos 5 anos. Ela que se dedica à música eletroacústica e que tem formação quer ao nível de conservatório, quer a nível universitário. E terminamos com mais um tema da coletânea da Erased Tapes, desta feita Nils Fram, num tema remisturado pelo britânico Chris Clark. Como é habitual na parte final do programa, indicamos os endereços onde podem consultar e acompanhar o programa, consultar os podcasts e os alinhamentos. radiotrans.blogspot.com, ainda facebook.com/radiotrans, ou, se preferirem, twitter.com/entrance. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui à Radar. Entrance também repete aos domingos, às 8 da manhã. Boa noite e até para a semana.